de quatro que eu vou te tacar o pino. Vai começar a indecência. A noite é de saliência. Vem comigo que a tropa hoje vai te sarrar. Se tu deixar, eu vou colocar um pouquinho. Tu vai gostar. Eu vou empurrando tudinho. Eu vou empurrando tudinho. Rebola na pica gostosinho. Rebola na pica com carinho. Rebola na pica gostosinho. Rebola na pica com carinho. Rebola na pica gostosinho. Vem comigo que a tropa hoje vai te sarrar. Se tu deixar, eu vou colocar um pouquinho. Tu vai gostar. Eu vou empurrando tudinho. Eu vou empurrando tudinho. Rebola na pica gostosinho. Rebola na pica com carinho. Rebola na pica gostosinho. Rebola na pica com carinho. Rebola na pica gostosinho. Sua de pica, tu desliza, passa a jogar.